seja eterno enquanto breve. Então me leve, eu não sirvo pra você, nessas bermudas me serve. Sua boca me absorve enquanto a nossa pele ferve. É quente, será que esse infinito cabe a gente? Ela se rende, vem falar no meu ouvido se tu valesse um pouquinho. Chama eu casa, vá contigo, eu pensei comigo. Que desnecessário, se pinto uma rima, pago meu salário. Sem achar seu brinco, mas perdi o seu horário. Sua sobrinha que me adora hoje faz aniversário. Então deixa nossa vida ser levada pelo sol, pelo sol. Eu quero ver você dançar pra mim. Meio de geral, eu me sinto tão sozinho. Linda, quero ver você dançar pra mim. Quero ver você dançar pra mim. Linda, ela que me chama, ela não te ama. Ela é puro amor, cachaça e drama. Me leva pra cama, me beija e me engana. Me diz, te juro amor, não ligo pra fama. Parece que essa noite não acaba mais. A pista te engole se não for sagaz. Meu bem, acende o beck, vamos pro banco de trás. Parece que o tempo nunca volta atrás. Um casal de bandido saiu nos jornais. Ei, meu bem, acende o beck, vamos, vamos, vamos. Eu quero ver você dançar pra mim. Meio de geral, eu me sinto tão sozinho. Linda, você dança pra mim, quero ver você dançar pra mim. Linda, noites longas, drinks fortes, mais um trago, outra dose. Me dá um pouco disso que você tem, eu sei. Faz tempo que você não se entrega. É só olhar no meu olho, se quiser eu quero de novo. A noite toda parece pouco, a sua boca me deixa louco. Ela que me chama, ela não te ama. Ela é ouro, amor, cachaça e drama. Me leva pra cama, me beija e me engana. Só quer botar a cidade em chamas, yeah. Eu quero ver você dançar pra mim. Essa noite não acaba mais. A pista te engole se não for sagaz. Meu bem, acende o beck, vamos pro banco de trás. Parece que o tempo nunca volta atrás. Um casal de bandidos saiu nos jornais. Meu bem, acende o beck, vamos, vamos.